pra mim. Quero ser feliz com você pra mim. O seu olhar, o seu andar, isso me faz tão bem. Vou conseguir fazer você sorrir. Isso me faz feliz demais. Eu me sinto bem. Você me faz bem. Agora percebi. Você me faz bem. Te quero só pra mim. Você me faz bem. Agora percebi. Você me faz bem. Te quero só pra mim. Deixa, então deixa eu te abraçar. Feliz, só de pensar em te tocar, isso me faz tão bem. Agora estou aqui, não posso mais fugir. De te beijar, bem, de te tocar, bem, isso me faz tão bem. Você me faz bem. Agora percebi. Você me faz bem. Te quero só pra mim. Você me faz bem. Agora percebi. Você me faz bem. Te quero só pra mim. Deixa, então deixa eu te abraçar. Eu te abraçar. Então deixa, então deixa.